A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta quarta-feira o projeto de lei que define os recursos dos royalties do petróleo, de gás natural e da participação especial da extração petrolífera para educação e saúde. Dos royalties, 75% seguirão para a educação e 25% para a saúde. Um acordo construído entre a base aliada e a oposição alterou a proposta original do governo, que previa o repasse integral de 100% desses recursos para a área educacional. No encontro de segunda-feira com governadores e prefeitos, em que anunciou 5 pactos nacionais, um deles pela educação, a presidente Dilma Rousseff disse que confiava na aprovação pelos parlamentares do 100% para a educação. No entanto, os deputados aproveitaram para acolher uma emenda que destinava parte dos royalties, 25%, para a saúde. Os deputados também aprovaram um projeto de lei do Senado que altera as regras de distribuição do Fundo de Participação dos Estados. O projeto votado pelos parlamentares prevê a manutenção do atual modelo de rateio do fundo até 2015 e cria novas regras para repartição a partir de 2016. O texto prevê que a partir de 2016 os estados recebam no mínimo o mesmo valor obtido em 2015, corrigido pela inflação e 75% da variação do PIB nacional. Como os deputados fizeram alterações no texto aprovado na semana passada pelos senadores, o projeto agora terá que retornar ao Senado antes de ir à sanção presidencial. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Yuri Hudson.